que tengo el 06 cerca. 25 decimal point five. Going to the laser this way. Estevão 995, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste do altímetro 012. Diego 1804, chegada Bonf, descendo para o nível 050. Ajuste 1012, procedimento LF X-ray da pistão 0. Eta 35 no 7, chegada bom, que desceu nível 070. Ajuste 0012, reporte localizador pistão 0. 2 mil pés, 1092, portal estabilizado, localizador, boa nada. descida para 2 mil pés, ajuste 102 do ponte do localizador da pista 0. Estabilizado o Gol 995. Com 995, BVDS, chama Torre 1, Mono 8, decimal 95. Torre 1, Mono 8, decimal 95. Gol 995, bom dia, Lê. Bom dia. Desça para 2 mil pés, ajuste 0-1-2, reporte localizador, pistão 0. 2 mil pés, reporte para localizador, pistão 0, pistão 7. Salvador, bom dia. Gol 995, passou o Índia Serra, baixado e travado, visual, pistão no zero. Gol 995, bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, vento 310 graus, 02 nós. Temos livre pouso, pista. temos livre pouso, pista 190, gol 995. autorizado, 804. Com 804, Livre Leste, chame torre 18, decimal 95. Bom dia. 804, bom dia, informarei que está livre. 897, bom dia, chegada Bonf, desça 4 mil pés, ajuste no 0, 13. Bonf para 4 mil, para 4 mil, por 897. Livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão no zero. Alfa, 710, vou no 995. Siga utilizando a medida possível livramento à pista. Já livrou. Boa no 804, 23, 10 029, autorizado, pouso, pista no zero. Livre pouso no 0804. Boa noite, 04, Solas 36, micro direito, 7 passagem, a companhia na Alfa. Após segue Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Boa noite, 04, segue a aeronave da companhia. 57, DLS, Chubi Torre 118, decimal 95. 95, bom dia, até daqui a pouco. Certo. 2 Salvador, bom dia, Tan 3597. Tan 3597, bom dia, chega trem, vento 300 graus, 02 nós, autorizado pouso, pista no 0, Quirinhangá 1013. Proquime 13, verificado trem, Machado. Chegada bom, se desça para o nível 060. Nível 1 no 60, perdeu contato com o tempo. Tem a Golf. Mesbom 607, na chegada Bonf, desce para o nível 050. Na Bonf, desce até nível 050, com 607. 715, bom dia, chegada Bonf, desce ao 060. Ciclo 7, sala de 40, direita, taxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, TAN 3171, bom dia, Guarulhos, nível 360 autorizado, via Pesolo no meio, recola pista no zero com a direita, saída da Leda, após o bridge de controle 1 no 9.8, aciona 5571. Pista 2000 pés, ajuste 10, 13, reporte localizador, pista 10. 2000 pés, 10, 13, vai reportar no localizador, 1897. Reporte para o posto 371. Solo, prossiga. Seria possível coordenar o nível 320, né? Seu nome dele? Afirmo, só aguardando, 3171. Aguardando 320, muito obrigado. O 371 confirmando, está autorizado. 320, reporta no posto. Para